imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são. Assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar àqueles que com fé o buscam. Da minha vida é o Senhor, de quem me recearei? Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por este estreito caminho. A minha alegria é o Senhor, que conheceu esperando neste Deus que me fortalecerá. Eu vencerei até o que for mais forte do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. Responde: Senhor, estou indo, guia-me por este estreito caminho. agrado.